Eu nem sei o que poderá acontecer. Eu nem imagino o que irá se passar amanhã. É tudo um mistério muito complexo para qualquer um desvendar. Talvez o tempo seja difícil de entender, ou talvez não. A gente só esteja complicando. Mas caso não seja impossível de se entender, eu irei compreender, irei saber como viajar por ele, como viajar por ele, como viajar por ele, como viajar, como viajar, como viajar.